Ei, Ícaro, ela veio pra arrumar minha vida. Sabe quantas bocas eu beijei pra sentir gosto de saudade? Quantas vezes me entreguei inteiro pra achar minha metade? Até você chegar, balada, farra e bar, ocupava o lugar vazio do meu coração. Cê me fez sossegar, me fez cego pras outras, por causa de um ciúme o que é me devolver pra vida louca. Quem me conhece sabe que eu não corro atrás de amor. Quem me conhece sabe não sou de pedir favor. Mas pelo amor de Deus, volta. Você é a pessoa certa pra arrumar minha vida torta. Quem me conhece sabe que eu não corro atrás de amor. Quem me conhece sabe não sou de pedir favor. Mas pelo amor de Deus, volta. Você é a pessoa certa pra arrumar minha vida torta. Valeu. Quem sabe canta comigo, vem. Até você chegar, balada, farra e bar, ocupava o lugar vazio do meu coração. Cê me fez sossegar, me fez cego pras outras, por causa de um ciúme o que é me devolver pra vida louca. Ah, quem me conhece sabe que eu não corro atrás de amor. Quem me conhece sabe não sou de pedir favor. Mas pelo amor de Deus, volta. Você é a pessoa certa. Quero ouvir vocês, vem, vem, vem, vem. Quem me conhece mas pelo amor de Deus, volta. Você é a pessoa certa pra arrumar minha vida torta. Mas pelo amor de Deus, volta. Você é a pessoa certa pra arrumar minha vida torta. Muito obrigado, gente. Valeu, obrigado, gente. Muito obrigado.